Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerd! Bem-vindos ao Nerdcast no www.jovemnerd.com.br. Eu sou Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd. E eu sei que o destino é inexorável. Aqui é Vince Blotto e eu não gostei do Arqueira, embora tenha gostado das Crônicas de Arthur. Aqui é Blue Hand, o que não leu os livros, mas vai reclamar assim mesmo. Aqui é Azaghal e a minha barba está medieval. Tá com piolho já? Ai, só falta um piolho. Estamos aqui hoje para falar sobre Bernard Cornwell. Quem? Quem? Sim, nós vamos falar de Bernard Cornwell e vamos explicar quem é, se você não conhece. Mas antes, vamos às caneladas do Jovem Nerd. Canelada. Canelada. Muito bem, pequenos nerds. Vamos ler nossos e-mails rapidamente. Antes, vou lembrá-los que vocês podem fazer o download deste Nerdcast ali embaixo no post de nosso site, jovemnerd.com, clicando no link Download. Faça o download da MP3 e seja feliz. Você também pode assinar, isso mesmo. Você também pode assinar no iTunes, clicando ali na coluna da direita, na coluna do Nerdcast, no botão Assine no iTunes, siga as instruções e seja feliz. Muito bom, muito bom. Agora leram nossos e-mails. Ué. Primeiro e-mail do Rafael Lima, 18 anos, São Paulo, capital, falando: vocês esqueceram de dizer sobre o X-Men 3 que Magneto não perdeu seus poderes definitivamente, e sim temporariamente. É o que o Finn dá a entender. Ele move uma peça de xadrez sem tocá-la. Isso é verdade, né? A gente esqueceu de falar, a gente falou tanta coisa que a gente esqueceu de falar desses detalhezinhos, né? Do cliffhanger. A gente falou bem en passant sobre isso. Pois é, né? Que ele realmente deixa a pecinha dar uma mover pra te dar aquela, pode ter mais um filme, o Magneto não perdeu os poderes. E ele ainda falou, que a gente esqueceu. E o Xavier não morreu, vocês não viram o epílogo após os créditos? Sim, nós vimos. Sim. Esquecemos. Comentamos isso. Não esquecemos. Não admito erro. A gente esqueceu. Nós não esquecemos, nós comentamos isso no Nerdcast anterior. Sim. Quem não ouve todos os Nerdcasts tem que se ferrar mesmo. Mas a gente esqueceu. A gente não dá a dica várias vezes, a gente dá a dica uma vez só. A gente deveria ter falado, comentado na zona de spoilers sobre a cena. A gente não comentou, a gente esqueceu de comentar. Bem, o segundo e-mail é o do Rafael Nunes, 21 anos, e eu vou tentar ser animado, assim como o Jovem Nerd pediu. Ele é de São Bernardo do Campo. Ele diz assim: olha, eu acho que o Gambit seria perfeito se ele fosse interpretado pelo Nicolas Cage. Cara, ia ser demais. Imagina só ele falando francês, com um bastão na mão, lutando e jogando carta nos outros. E não, ia ser uma merda. Nicolas Cage. Ia ser muito ruim, cara. Ia ser muito ruim. O próximo e é isso que o Rafael Nunes, de São Bernardo do Campo, disse de forma animada. Você é ridículo. Ah, é. O próximo é Guilherme Moiano, 24 anos, de Praia Grande, São Paulo. No Jovem Cast dos X-Men, nos quadrinhos, o Jovem Nerd diz que o Wolverine foi engolido por um dinossauro e saiu vivo. Como isso foi possível? Afinal, no universo Marvel, os dinossauros existem apenas na Terra Selvagem e, na Terra Selvagem, os mutantes perdem os poderes. Lá o Wolverine ainda possui garras, mas não um fator de cura. Como ele foi engolido e sobreviveu? Olha, eu acho que esse negócio de perder os poderes dos mutantes da Terra Selvagem é coisa do desenho, nos quadrinhos eles continuam com poderes. Você lembra disso, não? Eu acho que sim. Não tenho certeza, mas eu acho que ninguém perde poder na Terra Selvagem. De qualquer maneira, o Wolverine foi engolido de uma vez só, com uma bocada só. Não foi mais chegado, né? Exatamente. E aí, quando ele abriu a barriga do dinossauro, revelou-se que era um dinossauro robô. Isso é meio broxante, assim, mas eu não contei essa parte porque era meio broxante, achava mais maneiro ele ser engolido por um dinossauro e tal. Mas era um dinossauro robô, lá dentro tinha... Como são todos os dinossauros, na verdade. É verdade. Bom, e ele fala também quando vocês farão um Jovem Cast sobre o Lost. Esse nós vamos fazer. Vai ao ar dia 7 de agosto, mês do desgosto, porque é o dia que vai passar o último episódio do Lost no Brasil. Então a gente, no dia do último episódio, vai contar os spoilers todos do último episódio da segunda temporada. Na verdade, a gente pode contar até agora, né? Acabar com essa palhaçada. Vamos contar como é que termina a segunda temporada? Vamos contar, né, cara? Ela termina assim. Não, Se a linha que fosse, se não pode fazer nitratine, sem se achar de chave, eu não errei o caso, mulher do gal, bagaim. Mas eu tive o bagaim, mano. Mulher do Isa, lá estudo papis de alvo, xixi, tem ninguém mala da rapa, e aí? Por aí, Isa, deixa eu já tocar, eu sei. Mas não, dá tomar pelo tis, é o Luke que ele vê. Muito bem. Bem, esse foi o final de Lost, da segunda temporada. Se você quiser, você pode ter o trabalho de reverter, tocar esta passagem ao contrário, que você vai saber. Agora o próximo e-mail de Aécio, 20 anos, de Amazonas, longe pra Dedel. Fica amigo, tu mora mal. Não mora mal, não. Estamos indo longe com o Nerdcast, não é? Eu nem sabia que tinha internet na Amazônia. Eu só sabia que tinha Zona Franca. Eu achava que eles produziam e mandavam pro mundo. Pois é, né, cara? Aliás, se tiver algum nerd de fora do Brasil que escute o Nerdcast, mande um e-mail que a gente vai ler com certeza. Mesmo que você pode mandar seja o que idiota. Quiser. É, mesmo que seja e-mail idiota, a gente vai ler. Só não pode ser a Lady Lark, que ela não vale, não conta. O Aécio diz assim: o programa é ótimo, blá blá blá, calma de sempre, vamos ver o que interessa. Mas queria dizer que a Psylocke tá no filme sim, mas não passa de uma vadia inútil que é pulverizada pela Fênix no final do filme. Cara, isso é extremamente controverso, porque só porque uma garota tem cabelo com a mecha lilás, não quer dizer que ela seja Psylocke, né? Ah, pô, não, mas ela era Psylocke. Como assim? Assim, eles falam Psylocke? Eles falaram... Ah, essa Psylocke? É a Psylocke. Eles falaram? Não, no filme não, eu vi na internet. Ah, na internet dizem o que quiser, cara. Ué, pra mim só é Psylocke e tinha de fio dental. Mas tem um monte de coisa do Star Wars que não aparece o nome no filme, mas a gente sabe que é aquele nome. Por exemplo, os AT-AT Walkers. Não, ninguém fala que o nome daquilo é AT-AT Walker. Mas ela não é Psylocke se ela não usa fio dental. Mas eu também acho que não é, porque ela também não tem poder de Psylocke nenhuma. Próximo e-mail. Você, hein? Quis ler até o final, Ah, cara, eu não dou corda pra esses nerds, não. Eles escrevem, eu só leio metade. Vamos lá, do Specu, 17 anos, de Guarulhos, São Paulo. Falando, em nenhum momento, aquela reunião de mutantes foi oficialmente considerada como dos Morlocks no X-Men 3. Logo, eles não precisavam ser repugnantes. Olha, se eu quero fazer uma acréscima aqui. É, como você ia dizer aí, pode falar, se tinha Calisto. Se tinha Calisto, é Morlocks. Sim, e não é questão de ser repugnantes ou não. O que a gente falou é que eles não têm deformidades. Não tinha ninguém verde na fila. De quem não quer ser mutante, ou com chifre, ou com tromba, sabe? Isso. Ou com cabelo espetado pra nada, cara, pessoas normais. É, pois é, exatamente. Faltou isso. Segundo, a cena do Wolverine fugindo da medula genérico faz certo sentido. Alguém que teve um considerável treino militar recuaria para atacar numa oportunidade melhor, com ou sem fator de cura. Já nas outras cenas é realmente afrouxamento do personagem. Eu acho errado isso, porque se você leu alguma revista do Wolverine, ele nunca correu, cara. O Wolverine, ele é um Uruk-hai, cara. Ele só usa armadura na frente, porque ele nunca vira de costas pra correr dos inimigos, cara. É verdade. E terceiro, ele fala, agora que mudou de corpo, o Xavier será interpretado pelo William Shatner. Isso ia ser impagável, cara. William Shatner de Xavier. E será que ele vai andar? É, pois é. Será que vai ser ele mesmo? Que desculpa. Ou a paralisia dele é psicológica? Pô, amigo, o cara é o maior telepata do mundo de problema psicológico, de paralisia. Isso é bom, né? Vamos lá, próxima. Aí, temos um e-mail agora de Joshua, 19 anos, Manaus, Amazonas. Que isso? Estamos indo longe mesmo, né, cara? Duas pessoas do Amazonas e achei que só tinha índio naquela porra. Ele diz assim, Megaboga, lambda, Nerdcasters. Gosto de ouvir o Nerdcast, blá, aquela história que o Azaghal sempre ignora. Então, por causa disso, eu vou ignorar o resto do e-mail também. Próximo. Você não vai ler? Não. Então tá, próximo. Rodolfo, 22 anos, de Santo Anastácio, interior de São Paulo. Olha só, muito interessante. A gente não vai pro sul, né? Não, só sobe. Do sul até agora. Norte, só nordeste, tá sudeste. É verdade. Só sobe. Escrevam do sul, por favor. Provem que existem nerds no sul. Sim. Bom, vamos lá. O Rodolfo falou. Ele falou outras coisas, mas eu só vou ler um negócio. Que é, me interessei pelo jogo O Poderoso Chefão quando ouvi no Nerdcast do mesmo. Comprei-o pelo submarino, comecei a jogar e curti. Valeu pela dica. Viu? Nós vendemos! Muito bom, cara. Nerd Power! Nós conseguimos vender o jogo do Poderoso Chefão com alguma prova, pelo menos. Ele foi o único, na verdade, que comprou, né? Mas foi. Não, muito é assim obrigado. Que se começa. Muito obrigado. Vamos falar o nome dele de novo, o Nerd do Mês, né? Rodolfo, isso. Vamos botar você, Rodolfo, mande uma foto sua. Isso. Nós vamos colocar como funcionário do mês no site Jovem Nerd. Isso, faça isso. 22 anos, Rodolfo, de Santo Anastácio. Mande uma foto sua pra nós. Sim, o idiota do mês. Vai estar lá sua foto. Ele nos ajudou. Ai, ai. Vamos lá, próximo. Última e meia de Luiz Gustavo Batistão. Batistão. Olá, pessoal. Bom, vou poupar vocês daqueles elogios ridículos, blá, blá, blá, excelente. Mas estou enviando esse e-mail para uma canelada. No X-Men 3, aquele mutante que o Wolverine luta na floresta não é a Medula. Óbvio, já que ela é mulher. Aquele mutante é o Spike, sobrinho da Ororo, Tempestade. Ou seja, canelada de vocês. Que isso? Não, não, eu tenho que me defender porque é o seguinte, este nerd é um, deve ser um, ele não disse a idade, mas deve ser bem novinho, porque esse tal desse Spike é um mutantezinho, meia tigela, inventado pro desenho animado X-Men Evolution, que é já um, aquele X-Men for Dummies, for Kids. Isso, exatamente. É. E aí ele é um mutante criado a partir da medula, que é o personagem original dos quadrinhos, que tira ossos e joga não sei o quê. Então, é, aquele cara seria o Spike. Não, é a medula. É o medula homem. Ele vai pro inferno. Todos para o inferno. Muito bem, estamos, estamos aqui para falar de Cornwell. Quem diabos é Cornwell? Isso vai ser um papo... Você deve estar se perguntando, meu Deus, quem é Cornwell? Por que esse nome? Porno que está bem, I'm Cornwell? Risada. Será? Piada trapalhões? Ou então o milho que está bem, né? É? Cornwell, um milho, milho bom. Maneiro, bom, né? Ai, tá bom. Nosso papo hoje vai ser literário. Nós vamos falar sobre um excelente, um grande... Não desligue, seu ignorante. É, aprenda. Aprenda. Ler, as pessoas têm preguiça de ler, né? Isso é... Elas veem um bloco... Não desligue. Você vai, não vai precisar ler agora. Você vai continuar ouvindo. Fica ouvir. Calma, não, não fique nervoso. Exatamente. Não vai haver páginas. Não vão haver páginas. Você só vai ouvir a gente falar de livro. Isso, é. Eu sei que é assustador, eu sei que é a primeira vez, você pode ficar com medo, mas pode ficar tranquilo. Você que é jovem, um jovem nerd, você tem muita preguiça de ler, porque você só vê aqueles quadrinhos malditos de mangás, esses animes coloridos. E eu não acho charuto. Charuto, é, eu não acho, essas coisas. E eu vou chocar vocês. A maioria dos nerds não sabe, mas Senhor dos Anéis é um livro. Sim! Ele não é um filme só. Ele não surgiu do nada, ele foi escrito. Exatamente. Depois as pessoas leram. Ele é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. É verdade. É? É. Canelado? Não é canelado. Se quiserem, podem me testar. O Senhor dos Anéis é um dos, o segundo livro mais vendido no mundo. Depois da Bíblia. Depois, a Bíblia é o primeiro. Certo. E ele surgiu, né? Ele foi escrito na década de... 30. Peraí. Não, foi depois da... Não, primeira década guerra. De 50. Década não. De 50. 50? É. 50 por Jameson. Por Tolkien. Sim, nós vamos falar de Tolkien. Mas um não será, vai ser uma comparação impossível de se fazer, mas que nós faremos. Bom, Bernard Cornwell é um autor inglês, como todos os grandes autores, e ele muito interessa aos nerds porque ele escreve romances históricos. Outros autores ingleses? Tolkien. Shakespeare. Shakespeare. Tolkien não é inglês, não. Tolkien é nascido na África do Sul. Ah, ele é sul-africano, mas não conta. É inglês. Ah, ele é inglês. Ele nasceu na África, mas no território inglês. É. Se for falar o Tom Fred Mercury, não é inglês, ele é indiano. Exatamente. É. Ele nasceu em Zanzibar. É. O Fred Mercury, não o Tolkien. O que mais? A J.K. Rowling? Harry Potter. Também não é um filme. É um livro. É um livro, ignorante. Os autores ingleses têm uma grande empatia com o público nerd. Nós gostamos muito de livros de autores ingleses. Vamos falar de mais um. Como não virou filme, muitos de vocês ignorantes não conhecem. Mas Bernard Cornwell é um autor traduzido em 16 línguas, inclusive o português. Sim, vocês podem comprar os livros dele aí do lado da sua casa. Tem muitos livros dele. Bastante. E ele escreveu... Vocês podem comprar o livro dele através do link. Isso. Do Submarino. Você pode entrar agora e comprar os livros de que nós ganhamos comissão. É. O interessante é isso. Exato. Sabe, se você não quiser ler o livro, o cara não quer ler, fazer o quê, né? Espera, cedo ou tarde vira filme. Uh-huh. Né? Você espera, a gente vai dar uma resumida aqui. Mas se você tiver o livro, as pessoas vão achar que você é inteligente mesmo. Exatamente. Né? Assim, você compra vários livros e deixa ali, sabe? É, e um livro do Cornwell é legal, porque a capa é bonita, faz um estilo. Exatamente. Né? Então compre pra fazer no estilo e a gente ficar rico. Mas então você paquera no metrô, indo pro trabalho e tal, aí você vai indo no metrô e fingindo que tá lendo. É. Aí vai aqueles comentários, o Liverpool é ótimo, né? É muito legal o jeito que ele escreve. De repente é um jeito do nerd conseguir alguma coisa, né? Sim. Eu tenho um amigo no meu trabalho que ele anda com um livro de Nietzsche. Na parte da mochila, aquela que é meio uma rede, meio transparente, que é para as pessoas... Você tá pegando para a psicologia, né? É, exatamente. Cornel foi publicado no Brasil, o primeiro livro publicado dele no Brasil foi Crônicas de Arthur, que são muito boas. É a Mega Boga. É a Mega Boga, é o Mega Boga, o Cornel nas alturas, isso. Espetacular, mandando bem para... Que ele escreveu, assim, no Brasil nada é publicado cronologicamente junto com o mundo. É. Né? Nós estamos num nexo temporal e as coisas vêm aqui em diferentes tempos e épocas. Exatamente. Então não é o primeiro livro dele, não é. Mas é o melhor, assim como o Da Vinci. O Código Da Vinci. O Código Da Vinci. Que foi o primeiro livro do Dan Brown publicado no Brasil. Mas dane-se Dan Brown. Bom, Cornel escreveu, ele tem 1 milhão de livros. Que agora, no ritmo Dan Brown, livros anteriores começaram a sair agora, que ele tá ficando famosão no Brasil. Ou não. Sim, tá sim. É, entenda-se famosão como você quiser. Blue Hand, quem é Cornel? Não faço a menor ideia. Você não está sozinho. Bom, então vamos lá. A primeira trilogia de livros aqui publicada foi Crônicas de Arthur, e elas narram a... Mas o que elas falam? É, vamos lá. Eu li todos os livros publicados. Todos não, mas eu li os livros do Arthur, li depois o Arqueira. E li também Condenado. Na verdade, terceira/sétima publicação dele. Uhum. Os dois primeiros, o Arqueiro e o Arthur, são trilogias. Na verdade, o Arqueiro... O nome da trilogia é Busca do Grau? Busca do Grau. Isso. Isso. O primeiro livro é Arqueiro, o segundo... A gente o chama de Arqueiro, terceiro, sei lá por quê, né? Porque o cara, o personagem principal, é um arqueiro. Ah, então né? Tá. O que a gente tava, o que eu tava dizendo é o seguinte. O estilo do Cornel é uma ficção histórica. Né? A gente poderia considerar assim. Ele pega fatos históricos, relevantes do personagem, e aí cria a trama dele em cima disso. Exatamente. O livro do Arthur é sobre a lenda do Rei Arthur. O livro é baseado em novas descobertas da lenda do Rei Arthur, porque o Rei Arthur não existe. E isso foi, inclusive, a grande propaganda da Exatamente. Coisa. Foi um dos primeiros caras que escreveu um romance com essas novas descobertas aí que você falou. Isso, porque ele não é assim, não se tem prova da existência do Arthur, tem algumas coisas, tipo, todo mundo na década tal se chamava Arthur. E isso normalmente acontece quando tem algum herói, alguma pessoa importante. Muito famosa, muito importante. Talvez não aconteça, porque, por exemplo... Em 94 teve 1 milhão de Romários nascendo. Sim, né? Mas não teve nenhum Senna, né? Que horror! E quem é José? Tá, e aí o livro é sobre a história da vida do Arthur, Rei Arthur, whatever. Mas não é ele o foco principal do livro. Sim. E esse é o trunfo. Esse é o trunfo. O foco principal do livro é o Dervel. Sim. Se você, no começo, no primeiro livro, você pensa que é Derfel. É. Yeah. Aí quando você lê o segundo livro, no prólogo, ele explica que... Como exatamente. É que se pronuncia? Ele fala que é porque tem um monte de gancho de linguística do inglês antigo, então ele meio que dá uma explicada nisso, e no site dele também explica a pronúncia de alguns nomes. Então ele Dervel se escreve com F, Derfel, mas se fala Dervel. É, o livro você tem que ler como você lê Silmarillion. É. Você lê com um marcador na página que você está parando e outro no glossário. Porque ele tem 150 personagens. É o rei, é o criado do rei, é o que engraxou a bota. E os nomes são celtas, né? Os nomes você inventa. Então... Eu não sei nenhum nome, eu não sei Dervel. E Arthur. Não, e o Caldeirão? Como é que é o nome do Caldeirão? Caldeirão? Aquele caldeirão de ouro que eles procuram. Pra mim é o caldeirão de Quintino Bocaiúva. Pra mim é Hexel Hertz. Não, os nomes você não consegue pronunciar, sabe? Tem Owen, tem vários nomes que você simplesmente ignora, e quando você vê aquelas letras juntas, você imagina Silva, Pedro, e aí vai. Por exemplo, pra quem leu, a Nimue, que é um personagem... Que é uma bruxa. Um personagem maneiríssimo. Muito importante na história. Se pronuncia Nimue-ai. Nimue-ai, sabe? São coisas da pronúncia que a gente não tem como ver se não, sei lá, procurar isso no livro, no site do cara. A personagem que é o interesse romântico da história, que é a Samhain, junto com o personagem principal, faz um casal. Tem um remédio pra esse nome. Se pronuncia Kainwin. Kainwin. Um personagem muito irado, que é o Kulur, que é o primo do Arthur, né? Se fala Kulur, escarrando, assim, coisa de escocês, sabe? E o Mordred, como se fala? Ah, fala Mordred. Mordred. Lancelot? Não, você tá brincando, né? E o Merlin? Mas, fora os nomes, ele pega a lenda do rei Arthur, que ele joga o cenário político daquela época. Político religioso, né? É, político religioso, que era mais ou menos no ano 500 na Inglaterra, que era... O que estava acontecendo? Estava ocorrendo a invasão saxã, né? Os saxões vieram dominando a parte, a costa leste da Inglaterra, da Grã-Bretanha, que era a parte onde era Londres e tal. O Império Romano tinha desmoronado, acabado de desmoronar, só com remanescentes do Império Romano. E a história sobre o Arthur, que seria um britânico. O britânico, para quem não sabe, a Inglaterra, ela foi dominada. Os ingleses hoje são descendentes dos saxões, dos anglo-saxões que invadiram a Inglaterra nessa época. Antes... Ou seja, o Arthur não fez nada. Ele perdeu. Esse é um spoilerzaço. Um spoilerzaço. No livro. Ele é um herói falido. Ele é um herói falido. Mas o mais interessante é que ele, sendo um herói britânico, pelo menos na lenda, ele é lembrado hoje pelos descendentes dos saxões, que eram os inimigos. Então, na verdade, ele ganhou. Ele é celebrado pelos inimigos. Ah, olha, não é espetacular isso? Não é? Então, ingleses, né? Ingleses. Peixe com batata. Inclusive tem uma Mary coisa... fucking Poppin. Mary... English, Mary fucking Poppin. Inclusive tem uma coisa muito interessante no livro, né, que o Lancelot, diferentemente da maioria das lendas aí, o Lancelot é um cara sacana. Sim, yeah. O Lancelot é a filha da mãe. E isso é muito interessante quando a gente... Ele é um e não só ele, como a... Guinevere. Guinevere era uma E eu, quer dizer, o Lancelot é um covarde total, não sei o que, mas o mais interessante, que você pode até fazer um paralelo com o que a gente tem hoje da mídia, é que o Lancelot, ele pagava os bardos pra cantar sobre ele, grandes feitos, e aí ele, hoje em dia, diz, né, as lendas dizem, falam dele como um grande guerreiro. E isso é bacana, é até um paralelo que a gente pode fazer com a coisa da mídia hoje em dia, né, porque na verdade, o que é divulgado não é necessariamente a verdade, né. Ah, sim. Aqui, por exemplo, o que a gente tá falando aqui é tudo mentira. É. Normalmente, esse é o famoso... Quem ganha faz a história. Exatamente. A história é sempre dos vencedores. É porque você, quando você vai lendo e aí ele vai descrevendo toda essa personalidade do Lancelot, e você vai lembrando de como o Lancelot sempre foi nas lendas retratado como um grande herói. Porque o livro, na verdade, ele é contado em primeira pessoa pelo Dervel, velho, e ele tá contando a história do Arthur pra uma princesa. E é a história que ele testemunhou. Então ele é tudo visto pela ponto de vista dele. O legal é que ele é uma sombra na história, né? Sim. Ele tá lá em todos os momentos. Exatamente. Ele é o Forrest Gump, né? O Forrest Gump, exatamente. Ele é o Taito Pulo. Aquela série Roma, muito legal, que passou na HBO. Mas bacana disso, que eu acho que o Cornel fala no livro até que... Ele sabe também. Que... Ele deu os pegas na rainha também, igual o Pulo? Não. E o Cornel fala justamente isso. Eu acho maneira a humildade dele, dizendo que ele se inspirou algumas coisas reais, mas, na verdade, aquilo ali, ele sabe que não necessariamente Arthur existe e tal. Então, ele criou muita coisa. Então, ele querendo dizer exatamente que aquilo é uma ficção. Né? E aí, você tá imaginando assim, pô, mas e aí? Um livro do rei Arthur? É. Excalibur, Tábula Redonda... Eu fui ver aquele filme ridículo. Clive Owen. É legalzinho o filme, é legalzinho. Não, não, não. Horrível. O filme é uma tentativa de fazer um filme sem direitos. É. Não compramos o direito do livro, vamos tentar fazer disfarçando e ficou horrível. Horrível. É muito ruim. E aí o que acontece? Você tá pensando, é Arthur chatinho. Não é. Não tem Távola Redonda. É. Não tem... 12 cavaleiros palhaços. Não tem nada disso. Tem, sei lá... E o Arthur não é rei. Não é rei. Pátia nenhuma. É. Quem é o rei é o Mordred. Exatamente. Que é um mega boga motherfucker. É mega boga motherfucker. Então, o livro se passa nisso e tem personagens espetaculares como o Merlin. Sim. Que não é um mago. Porra nenhuma. Porque não existe essa parada de magia, seu ignorante. O Merlin é um druida. E isso é muito maneiro no livro porque é a passagem... Druida é um sacerdote celta. Exatamente, eu falo. O livro se dá na passagem, assim, na invasão, né, da religião cristã no mundo, sabe, assim, na hora que eles vieram batendo com tudo. É. Então, tem um padre, o personagem principal, Samsung, não é isso? Isso. Samsung? Não, peraí. Samsung, isso. Isso, né? Não o monitor. Não o monitor, o padre. E ele vai com tudo, sabe? Assim, é muito maneiro que ele mostra como a igreja vem pressionando pra derrubar a outra religião, essa troca. As pessoas estão se convertendo, mas ainda tem medo da magia, sabe? Magia. Que ele faz. E ele é uma figura extremamente influente, como todos os druidas no livro são. Mas é inexorável, né? Exatamente. O Merlin. É uma época política que realmente a Inglaterra tá mudando, e o Tolkien sempre falou nas entrevistas que ele dava sobre os seus anéis que a vontade dele era recriar um mito para a Inglaterra, porque a cultura deles foi toda devastada durante o Império Romano e depois na invasão saxã. E esse livro fala sobre isso. A cultura celta tinha milhões de religiões politeístas, você tinha os druidas, que eram sacerdotes, e faziam todos os tipos de magias, assim, encantos que fazem parte das religiões antigas. Pô, você cortava a garganta do bezerro e pra que lado ele andasse ia ser o presságio da batalha que ia vir. Fazia, botava caveira, várias caveirinhas nos postes, virava um muro invisível e ninguém passava. Isso, né? Então, quer dizer, mijava na cabeça não sei quem, o cara era invencível, era assim. Isso que a gente conhece aqui no Brasil com a macumba, essas coisas, umbanda e tal, que tem esses trabalhos, essas oferendas que a gente vê na rua e fica com pé de licença, etc. Isso é um resquício dessas religiões antigas africanas, mas o mundo inteiro era tomado dessas religiões antes do cristianismo, e essa época foi a época em que o cristianismo veio varrendo justamente e denunciando. Já dizia o pica-pau, né? Vudu é pra jacu. Era o lema da igreja católica. Vudu é pra jacu. E foi a época que o cristianismo veio jogando na cabeça das pessoas que a história daquele filho de carpinteiro... Nossa. Ele não é filho de carpinteiro, ele é filho do Espírito Santo. O carpinteiro só tava passeando a jogada. É verdade. A história de Jesus é uma história... Ela... É uma história de amor. Você ama Jesus ou então você morre. É sempre uma história de amor. Com todo o respeito que a gente tem a todas as religiões, esse livro fala muito sobre essa época, e foi uma época dura, e a igreja veio jogando a história que as pessoas gostavam de ouvir, e eles falavam assim: olha, meu querido, ou você faz isso, meu querido, ou a gente tá se instalando aqui. E ela veio pregando, e mostra muito no livro isso, nos livros, ela veio pregando que todas as religiões, isso de fato aconteceu, todas as religiões pagãs eram coisas do demo. É. Os caras, porque o cara fazia sacrifício de animal... É o esquema, ame a religião católica, o crime na fogueira. Exatamente. Então, quer dizer, mostra muito isso. Os britânicos tentando ainda resistir... Essas crenças, né? E a religião católica acabando com tudo isso... Até hoje, aqui no Brasil, a gente tem muitos ritos pagãos que ainda sobrevivem, porque as pessoas até se assumiam como católicas, mas elas continuavam com seus patuais e tal. Suas crendices. Você gosta de passar embaixo de escada, de você bater na madeira 3 vezes, isso, cara, é paganismo, meu filho. Seu pagão! Quando você faz isso, você está desrespeitando a Santa Mãe Igreja. E o livro é muito legal. O livro é diferente porque ele é um livro super dinâmico, né? A forma dele escrever é super dinâmica. Esse eu acho que é o maior diferencial do livro, sabe? Porque, sei lá, os nerds da antiga todos leram Tolkien. Todos os nerds que merecem ser respeitados leram Tolkien. E o Tolkien tem todo um estilo lento. Chato. Boring. Tipo, a batalha dura 3 linhas e a descrição do piso 7. Não é boring, é o estilo dele. Sim, é o estilo inglês boring. Boring. Quanto o Cornel, não. Ele é super dinâmico. E as descrições das batalhas são, sabe, você se sente na batalha. É muito bom. Assim, a primeira descrição que tem no livro é do Dervel criança, porque você acompanha toda a vida do Dervel. Que naquela época durava 20 anos. Né? As pessoas morriam com 30, que durava muito. É, mas o Dervel contando a história tá velho. É, né? Tá velho. E o que acontece? Primeira ação do livro, ele conta justamente... A primeira ação do Dervel é super bem contada. Ele conta que ele tá escondido, tenso, suando, com a espada na mão, e que ele sente o cheiro do outro cara chegando, o cheiro do suor, o nervosismo, e conta como ele enfia a espada e que a espada fica presa e ele não consegue puxar. Era muito maneiro, sabe? Não era simplesmente bateu, matou. Não. Bateu e, sabe, e aí prendeu na costela e é um inferno pra tirar. Ele fala que os caras ficam guardam a espada e limpam a espada pra guardar, pra espada não enferrujar, e afiam as espadas antes da luta, mas aí começa a lutar e a espada, três pancadas, perde o fio e vira um porrete de ferro, sabe? É verdade. Não é luta, tipo, abriu cada um por si, é luta de escudo, parede de escudo, então é uma tensão, sabe? São duas paredes de escudo se chocando, pessoas tentando se matar com lança, sabe? Não é aquela coisa romântica do Rei Arthur de braços abertos correndo e os guerreiros atrás, sabe? Que é muito legal, mas também é... Não é verdade, seus ignorantes, isso não acontece. Esse livro é extremamente realista. Você lembra alguma cena que você, Vince, que você gostou muito? Eu acho que a cena dramática mais legal é uma cena que até eu não gosto de contar muito aqui pra não... Aqui é spoiler total. Não estragar a surpresa, mas é... É uma cena em que o Arthur... E aliás, não é surpresa coisa nenhuma, né? Eu não vou contar os detalhes, mas a cena é que o Arthur descobre que a Guinevere trai ele. É uma barra pesadíssima. E eu acho até que nem é uma cena assim de combate que me marcou mais, mas é uma cena que eu acho que é uma coisa que trata de sentimentos humanos, coisas fortes assim, e achei barra pesada pra caramba. Assim, aliás, no final do segundo, eu achei o segundo melhor, assim. É uma cena que eu achei muito maneira. Ah, sim. Aquela emoção toda que ele descobre na hora é muito maneiro. Tem também uma parte legal que eu lembrei agora, falando de partes da história do livro, que é quando o Dervel estava apaixonado pela Selwyn. Kaiwyn, isso. E ela estava prometida para o Lancelot. Não. Pro Lancelot, sim. Sim. É isso aí. Então, cara, você tá louco? Com certeza. Ela era prometida pro Arthur, cara. Não, ela era prometida pro Lancelot. Não era, ela deixa o Lancelot. Deixa o Lancelot notar. Então, isso é depois, no segundo livro. Sim, então sim, mas antes ela... Tem uma parte muito legal, que era uma parte que o Dervel estava apaixonado pela Kaiwyn, e ela por ele, e o Merlin sabia, né? E ela estava prometida pro Lancelot. Uh-huh. E aí o Merlin dá um pedaço de osso pra ele, de osso de porco, né? Uhum. E fala que se ele quebrar aquele osso, a magia vai se concretizar, mas que só ele pode decidir. Se ela não casasse com o Lancelot, ia ser uma merda do caralho. E aí ele, no final, ele fica descrente do que ele ouça. Será que esse osso tem poder, sabe? Magia desse velho maluco, sabe? Uhum. E aí, mas no final ele fala, tá, quebra o osso, sabe? A mulher não casa, sabe? Uhum. E aí é muito maneiro, porque depois disso ele bota o osso na espada, né? Isso. No cabo da espada. Sabe? Vira uma espécie de amuleto da sorte. Macumba do osso. Macumbinha do osso. Eu acho que uma coisa bacana também desse livro é que eu acho que o Cornel, ele consegue seguir uma linha, assim, muito tênue, e ele vai sempre em cima da linha, ele não vai nem pro lado nem pro outro, quando a gente tá falando de magia. É muito bacana, porque ele não coloca a magia como uma coisa explícita, E bota como uma coisa implícita, mas que ao mesmo tempo você que tá lendo, no começo, você fica pensando assim, pô, essas macumbas, essas coisas não dão certo. Aí depois as profecias vão se cumprindo, e você fica pensando, mas o próprio Dervel, ele fica meio na dúvida, e aí depois as coisas, e no final você chega com, assim, não, continua sendo implícito, só que as coisas vão se tornando mais explícitas, e você no final... pensa, peraí, eu tava lendo um livro que era só um livro totalmente histórico, que não tinha nada de feitiçaria, mas ao mesmo tempo ele quer colocar isso pra dar um sabor maior. No final, você já começa a achar que talvez o livro, que aquilo possa existir mesmo, começa... Porque você fica na dúvida. Aquele final, quando Nimue faz uma feitiçaria lá no final dos barcos, tal, você fica pensando, cara, peraí, acho que a magia existe mesmo. Então você fica naquele... Mas ele nunca diz, o cara foi e lançou uma fireball no exército. Não tem isso. A magia é como no Tolkien. Né? Ela é bem... Assim, no Tolkien existe magia. Né? Ali não. Existe ou não existe? São rituais. Mas ela é bem subjetiva. Né? Assim, você se sente meio como se fosse um daqueles camponeses da Idade Média. Né? Porque na Idade Média o cara... Não é que nem hoje que você tem computador. Naquela época você realmente achava que o diabo estava ali do teu lado. Que aquela coisa toda. Né? Se você ainda acha isso hoje em dia, procure um médico que você tem um problema. Não, um exemplo disso, o Dervel está escondido num castelo, está sendo invadido pelo rei que quer tomar aquele lugar para ele, e ele sabe que ele vai ser descoberto, e o cara está invadindo, na verdade não é um castelo, é o lugar onde o Merlin morava. Torre. E aí ele queria invadir o quarto do Merlin, porque ele achava que tinha coisas boas lá, tinha tesouro, tinha coisa valiosa lá, e aí a Nimue, o Merlin não está lá, e a Nimue é a única que pode proteger. E aí o que acontece? Como ela era aprendiz... A Nimue era assim, ela era... A segunda aprendiz de Merlin. Você tinha Morgana e depois ela. Isso. E ela era uma garota. E ela era uma garota, adolescente ainda, né? Isso, como todo mundo, porque a pessoa só podia ser criança, era... garoto ou morto. E ela era bruxinha, né? Ela era aprendiz do Merlin. E o que acontece? Quando um cara chega pra entrar no quarto do Merlin, ela abre, e o Dervel tá vendo tudo isso, ela abre a porta e ela tá nua, toda ensanguentada, com os braços abertos, e de repente um morcego tá pousado na cabeça dela, começa a bater asa, e ela gritando, umas magias loucas, e os caras simplesmente com medo daquilo, aquela feitiçaria tudo, fogem, né, e não entram no quarto do Merlin. Aí o Dervel acaba ajudando ela depois, ele vê que ela tinha amarrado um morcego no cabelo, que tinha lá dentro, na gaiola lá do Merlin, tinha matado uma galinha que tinha lá, botou o sangue todo, quer dizer, na verdade, um feitiço foi meio que um truque. Ele fala assim, poxa, mas isso não foi um feitiço, então, o que você fez foi um truque, não tem poder nenhum dos deuses aqui, ela... Quem disse que não funcionou? Eles não fugiram, sabe? Então é assim que ele trata a magia. E eu me lembro que tem uma coisa muito maneira aqui no meio do livro, acho que no meio do segundo, ou final do segundo, que ele começa, o Dervel começa a ficar meio descrente com isso, ele fala pro Merlin, então, mas todos os truques que eu, magias que eu vi vocês fazendo, eram truques, ele se vira e fala, olha, mas isso não quer dizer que não exista magia. É. Isso é bacana, né? Não, o Merlin tem várias, muito maneiras, né? Ele fala, um druida nunca escreve, os ensinamentos do druida não são escritos. Não são escritos. São passados boca a boca. Aí pergunta, mas por que ele... Porque assim nós não podemos ser contestados. É, se não está escrito, eu não falei. E ele tem também essa parte de misticismo, sabe? De Merlin, quando corta as unhas ou corta o cabelo, ele não corta e joga na lixeira pra alguém pegar e fazer voodoo pra ele. Sabe? Ele corta o cabelo, corta as unhas, ele taca fogo, sabe? Porque aquilo é um instrumento de magia, sabe? Exatamente. Isso é muito legal, assim, o livro é muito bem escrito. Não, é impressionante que a gente tem uma cabeça, assim, moderna, né? Quer dizer, hoje em dia a gente não é tão afetado por isso, mas na Idade Média a coisa era muito barra pesada. Sim. E isso era usado como uma forma de dominação completa. Manipulação total, né? Tem outro livro que eu até gostaria de fazer uma propaganda aqui, é de um autor chamado Ken Follett, Os Pilares da Terra. Se vocês gostam da Idade Média, também não deixem de ler esse livro, que é muito legal. Sim, o Cornwell começou a escrever, porque o Cornwell é o seguinte, ele era diretor da BBC na Irlanda do Norte, e aí ele conheceu a futura esposa dele, que era americana, queria ir para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, só que não conseguiu permissão para... Estados Unidos? Não conseguiu permissão para trabalhar. E aí, olha só que ideia genial, ele decidiu viver como escritor, porque se você for para os Estados Unidos... E ganhar dinheiro como escritor, você não precisa de permissão do governo. Olha só. Não é? Uma boa? Mas então... ele, qual a idade dele? Quando foi isso? Ah, cara, isso foi lá. Ele casou em 80, então isso foi ele final da década de 70. Ele não é novo, o Conan já é um velhaco. Não, ele é de 44. Sim. Nasceu na guerra. Então, isso é pra provar que jovens não prestam pra nada. Né? Que só velhacos fazem coisas boas. Não é isso. Ele tem um rapaz, experiência de vida, né? Pra se tornar um grande escritor. E aí o que aconteceu? Ele começou escrevendo a série Sharp, que é sobre um soldado inglês, que ele adorava essa coisa de romance histórico. Ele é um soldado inglês nas guerras napoleônicas, no início do século XIX. Eu comecei a ler agora esse livro, O Tigre de Sharp, e é muito legal, assim, é o mesmo estilo dele de escrever, que é um estilo detalhista, sabe? Mas que não é entediante, não é chato, sabe? Ele te dá detalhes, explica, minucia tudo, mas é muito rápido a forma que ele consegue descrever essas coisas, sabe? Passar adiante, não ficar horas, o chão tinha ladrilhos, e a forma... A série Sharp tem mais ou menos uns 20 livros, é muito grande, sim, muito extenso. E lá na Inglaterra, inclusive, tem uma TV, uma série de TV protagonizada pelo Sean Bean, que é o Boromir. E ele faz o papel principal, que é o Sharp. Eles produziram entre 94 e 97, e agora estão fazendo, em 2006, estão fazendo mais uma série, uma minissérie do Sharp. E é muito legal, eu gostaria de ver isso. Deve ser legal. Então o Brasil, agora que o Cornwell tá ficando famoso aqui e tal, estão comprando os livros dele, tá lançando a série Sharp aqui em ordem cronológica. Olha, então, isso é inacreditável. Você que gosta de... É porque eu prefiro ler um livro na ordem publicada, que é a ordem em que o autor está pensando. Eu prefiro ver a trilogia clássica primeiro e depois ver a trilogia nova do Star Wars. Mesmo porque se eu ver a nova primeiro, eu vou achar, pô, é uma... Vou ver o resto. Mas a gente não tem opção. Eles estão publicando primeiro Tigre de Sharpe. O Tigre de Sharpe, que se passa na Índia. Isso. Né? E quer dizer, não é medieval, né? Como Crônicas de Arthur, como Arqueiro, mas é muito bom. Quando tem... Guerra Napoleônica já é bem mais à frente. É, sim. É. Já tem pólvora, que nós nerds não gostamos muito de pólvora. A gente não gosta de conflitos. Pólvora é pra metal perdedores. E sangue, né? Pólvora, você vai atirar de longe, acertar o cara, qual é a graça? Onde está a honra nisso? Onde está a honra na pólvora? O Arqueiro, assim, é um livro que já gera mais controvérsias. O primeiro livro da trilogia Arqueiro é excelente. E ele consegue fazer um livro dinâmico de um arqueiro, que você imagina que vai ser extremamente chato. O cara puxou a corda, largou a flecha. Puxou a corda, largou a flecha. Puxou a corda, largou a flecha, vamos pra casa. Então... É maneiro, sabe? Ele consegue, tipo assim, o jeito que ele escreve, o arqueiro tira a flecha da aljava, é aljava, né? Aljava. É. Bota no arco, atira e aí tu vai junto com a flecha, sabe? É muito maneiro. Uh-huh. É, e esse já é 1000 anos depois do Arthur, né? Mais ou menos anos de 1400, 1500. É. É Guerra de 100 Anos? Guerra de 100 Anos, exatamente. Invasão da Inglaterra. Inglaterra versus os malditos franceses. Malditos franceses. Você lembra, você gostou muito, Vince, do Arqueiro? Gostou mais do que o... Não, o Arqueiro já é um livro assim que eu li só o primeiro, mas eu não gostei do Arqueiro. Achei assim, tem minhas críticas sobre esse livro. Acho que ele... Eu gosto de personagens com personalidades bem definidas, assim, como com valores e tal. E o que você tem nas crônicas de Arthur. Mas no Arqueiro não. No Arqueiro, eu acho que os personagens são meio... Parece que todos eles são esquizofrênicos, assim. E tem uma coisa que eu me decepcionei muito, porque atrás ele fala... Foi o primeiro livro que eu li do Cornel. Do Cornel, e atrás ele fala que é um jovem arqueiro atrás da lança do São Jorge, que seria a maior relíquia da antiguidade. Pô, o que, que você vê quando o que, que você pensa quando você vê um negócio desse? Você fala, vai ser um Indiana Jones medieval. É. Isso é uma coisa assim. E na verdade, a lança de São Jorge não tem poder nenhum. Quer dizer, é um pedaço de uma lança que as pessoas usam para uma forma de intimidação, mas quer dizer, toda aquela magia que eu acho que tá presente no Crônicas de Arthur, pelo menos no arqueiro eu não vi, sabe? Então me decepcionei muito, achei o personagem muito apagado. A protagonista lá que namora com ele começa como uma general fodona lá no... E depois ela vira uma mulher totalmente doida e tal. Então, quer dizer, eu não gostei. Achei que o Cornel não foi muito bom nesse ponto, não. É, eu já gostei, assim. Eu não acho espetacular como o outro, mas eu acho o primeiro livro muito legal, o segundo legalzinho e o terceiro não legal. Não legal. O terceiro é muito previsível, assim, quando você está no meio do livro, a cidade está cheia de ratos e você sabe que alguma doença chamada peste está chegando. Aham. Uhum. Tem uma batalha muito famosa que eu vi no History Channel na Guerra dos 100 Anos. Foi com o rei da Inglaterra, Henrique. Isso. E ele tava junto com o exército e eles tinham... Isso realmente aconteceu. E eles tinham 2000 ingleses cansados, com difteria, mortos de fome. E eles se embarreararam com 8000 franceses, muito bem descansados. E o rei da Inglaterra estava ali com aqueles 2000. E os franceses usavam as bestas, né? Que ele fala isso, não lembra? Tem. Que a besta, o cara lançava mais ou menos uma flecha... Genoveses. Eram os genoveses que atiravam de besta. Eles lançavam uma flecha por minuto. A diferença é a seguinte. O arqueiro é um... Assim, historicamente é assim, existia a infantaria, que era uma classe mais nobre. Você demora pra criar um guerreiro de espada, né? Você tem que ensinar o cara a lutar. O cara é um segundo, morre. É, e o cara for cavaleiro, você tem que ensinar ele a montar cavalo e lutar em cima do cavalo. Ele tem que ter o cavalo dele, tem que ter dinheiro. Guardador. E aí, a Inglaterra dominou o mundo porque ela criou o arqueiro. Sim. O arqueiro pega um pedaço de pau, amarra uma corda. Não é qualquer pedaço de pau, mas é um pedaço de pau flexível. Ele amarra uma corda, essa seixa, exatamente. E ele lança uma flecha que tem um impacto de 2 toneladas no teu peito. Meu Deus. É uma marretada. Isso. E ele lança 6 por minuto. E ela vai 200 metros. Exatamente. Então, cara, ele botava a infantaria na frente e os arqueiros atrás e falava, fire at will. At will. Aliás, esse negócio de lançar 6 flechas por minuto é um dado interessante para aqueles nerds que jogam RPG e querem fazer o seu próprio RPG. Já sabe quantas flechas o cara pode lançar por round. Exatamente. Não é uma só por round. E aí você tem os genoveses. A diferença do arco pra besta, né, é assim. O arco você lança 6 flechas por minuto a 200 metros. Uhum. Com a besta você tem um alcance de 600 metros, mas você lança 2 flechas por minuto. Uhum. E você tem que ter um cara do seu lado com a porra de um escudo de 2x2, porque senão quando você tá armando a porra da besta, você morre 40 flechas. Mas a besta não precisa de treinamento pra tirar. Não precisa de treinamento. Que idiota. Mas você vai... Que idiota tira com a besta? Pum, eu morri! É, exatamente. Porque, cara, tem um milhão de caras... Quando... No livro diz que quando os arqueiros começavam a atirar, o céu ficava negro. Quando a primeira flecha de um arqueiro atingiu seu alvo, ele tava atirando a terceira. Caraca! Muito bom. Então, o que acontece? Essa batalha de 2.000 contra 8.000 teve, sem surpresa nenhuma, a vitória dos ingleses, que destruíram os franceses com arqueiros. Flechas. Nada mais do que isso. A infantaria não tirou a espada da bainha. Ficaram em pé fazendo atirando. Fazendo duelos, né? Um duelo. Daí que surgiram os duelos, que eles não tinham mais o que fazer. Atirando flecha pra cacete, os franceses debandaram todos, morreram, e aí o resto é história. É, outro dado histórico legal que ele mostra no livro, que são os resgates, que no meio da batalha, se você capturasse um cara da infantaria qualquer, tu cortava a cabeça dele, se banhava em sangue, achava engraçado e ia pro próximo. Se você pegasse um nobre ou alguém com mais grana, né, você não matava, você segurava ele porque você ia pedir grana pra resgate. Família dele de volta, então resgate. E no livro é muito legal, porque o cara captura o rei da França. Caraca, que resgate é isso? Manda resgate em queijo. O Dervel não. O arqueiro dá uma flechada e ele acerta no peito do rei da França. Ei. O cara não morre porque tá de full plate, mas cai no chão, uma pancada no teu peito. E aí depois eles conseguem capturar o cara. É muito maneiro. Exatamente. Bom, então pra quem quer curtir Cornwall, lá fora ele tá lançando uma nova série, que é Lords of the North, ainda sem tradução, porque não existe em português, que é a série Saxon Stories, que ele vai contar a história dos saxões, dos anglo-saxões, depois do Arthur, isso no século IX. No momento eu entendi Saxon Stories, e eu fiquei extremamente preocupado. Não, The Saxon Stories, história se passa no século IX no reino de Wessex, e é sobre... O que eu posso fazer? É isso? E é sobre o rei... E é sobre o único rei que recebeu o título de The Great, o Grande, que é Alfred the Great, que foi o rei saxão que se defendeu contra a invasão dos vikings. Ou seja, os britânicos se defenderam contra a invasão dos saxões e tomaram na cabeça, e aí os saxões, depois, quando se assentaram, tiveram que se defender da invasão dos vikings. Cada um com o seu problema. E cada um com o seu problema, né? E mais uma coisa, se você quiser, tá lá no site do Cornwall, o site oficial. Se você quiser... O site oficial é www.virapraachar.com. Exatamente, o site oficial, você... Ele tá, Google, ou não. Ele tá dizendo assim, olha, você tem um leitor que perguntou lá, você... Antes de você dar essa dica que vai ser pra encerrar, o que eu esqueci de falar do livro é que também tem a Inquisição. O que é muito legal da história, assim, o aspecto religioso está incluído, sabe? É isso que eu queria falar. E se você quiser começar a ler Cornwall, antes do Alexandre encerrar com a historinha de sempre dele, tem sempre uma historinha edificante no final, antes dele encerrar, se você quiser comprar o livro, você digita www.joaovemnerd.com.br, vai lá no linkzinho onde vai estar o livro do Cornwall, clica, entra no submarino, compra, a gente ganha comissão, fica feliz. Então, depois de comprar, você aproveita e faz o seguinte, porque o cara perguntou, você autografa livro? Se eu mandar pra você? Não. Por correio? Ele disse que sim! Bernard Cornwall autografa. Ele fala, eu autografo sim, porque vai no site dele, você vai ver que ele é um autor muito aberto, ele conversa, ele responde um milhão de e-mails no site dele. Então eu vou fazer uma proposta, até vamos todos mandar livros pra ele. Qualquer livro, não importa se é dele ou não. Pois é, então, só que ele fala assim, olha, é por sua conta e risco. Você manda e você tem que saber que eu vou te devolver no modo mais barato possível e, obviamente, menos seguro. Se perder, olha, problema é seu, desculpe. Mas ele autografa. Se você quiser gastar umas 60 pratas de correio pra mandar, que é muito autógrafo do Cornwall, manda. Então é isso, esse foi o papo menos engraçaralho, né? Mais informativo, mas a vida é assim. A vida é assim. Fiquem aí para saber as próximas atrações do Jovem Nerd. Um abraço! Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Olá, estamos de volta para anunciar mais um programinha de Jovem Cast. Deus que me livre, vai falar sobre filmes de horror. Mas que medo. Eu tenho muito medo dessas coisas. Ai, Jesus. Ai, meu Jesus. Pois os jovem gajos vão falar sobre poltergeistes, vampiros, zumbis. Ai, Jesus. Estas coisas que dão medo, que causam grande incontinência urinária nas raparigas. Pois os gajos vão para estes filmes, são muito espertos. Chamam as raparigas para ir ao cinema ver este filme, para ficar a menina apavorada e se agarrando. Mas comigo vai se dar mal, porque eu me mijo de medo. O gajo me chama para ir ao cinema e em vez de me agarrar vai ficar todo ensopado. Pois, não aconselho nada disso. Por favor, olha, vão assistir um grande filme, que é A Noviça Rebelde. Este é um grande filme. É um grande filme. Então, muito giro, muito giro. Pronto, acabou. Adeus. Cuidado.